noite ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e sentir uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira, luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia fez subir da água. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. Comemoraram-se este ano 500 anos sobre o início da viagem de circunnavigação que começou no Porto Andaluz de Sanlúcar, no Oceano Atlântico, no dia 20 de setembro de 1519. A viagem foi financiada por Cristóvão de Haro, um rico proprietário de Antuérpia, teve a intervenção empenhada e vinculativa do rei Dom Carlos V de Espanha, com o qual Magalhães e Rui Faleiro, um astrónomo português exilado em Espanha, assinaram um compromisso pelo qual proclamariam espanholas todas as terras que encontrassem no curso da navegação pelo Ocidente e que receberiam um quinto do ganho obtido. Comandava a expedição português Fernando Magalhães e a armada era composta por 5 embarcações: as nós Vitória, Santiago, Conceição, Santo António e Trinidade. A tripulação era composta por mais de 265 marinheiros espanhóis, portugueses, italianos, franceses, alemães, gregos, ingleses, africanos e malaios. Fernando Magalhães nasceu em Sabrosa, em Trás-os-Montes, no dia 3 de fevereiro de 1480. Foi educado como pajem da corte da Rainha Dona Leonor, esposa de Dom João II. Participou por Portugal em campanhas pelas Índias, Quiloa, Samatra, Malaca, Diu. Também combateu em Marrocos, onde, após ter sido ferido, negociou com os mouros, o que fez o rei Dom Manuel, sucessor de Dom João II, impedi-lo de continuar a trabalhar no reino. Magalhães renunciou então à sua nacionalidade e ofereceu-se para prestar serviço ao rei de Espanha. Sale, laire, batalha, ormandico, senhor alcaide, e a tu ginela que eu me arrimei. E no ó regidor me retirei, ai delicada, ó lindolé, ai delicada, ó lindolé. Eu me arrimei e no ó regidor me retirei. Ai delicada, ó lindolé, ai delicada, ó lindolé. atravessando o Atlântico, no dia 29 de novembro, chegam próximo do Cabo de Santo Agostinho, às portas de Pernambuco, no Brasil. A 13 de dezembro, entram na Baía do Rio de Janeiro, a fim de embarcar suprimentos e reparar as embarcações, e a 10 de janeiro de 1520, entram no Rio da Prata. A 31 de março, chegam à Patagónia, onde resolvem invernar até à primavera. De volta ao mar, em fins de maio, naufraga a nau Santiago, conseguindo salvar alguns marinheiros. Se lo olvido, pero yo no concebo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mi pensamiento, me diste la verdad que yo soñé. Ausiéntate de mí los sufrimientos por la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Piensa que yo por ti estaré esperando, y hasta que tú decidas regresar, supiste esclarecer pensamiento, me diste la verdad que yo soñé. Asiéntate de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrajes tu vivir. Cuando la luz del sol se te ha apagado y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando, y hasta que tú decidas regresar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decides mi vida regresa. A 24 de agosto, a frota reinicia a viagem. Entretanto, devido às tempestades, param por 2 meses. A 21 de outubro, encontram o Cabo das 11 mil Virgens e chegam finalmente a uma passagem que os levaria ao Oceano Pacífico. A passagem era aterrorizante, com rochas íngremes, penhascos altíssimos e as labaredas das fogueiras indígenas, pelo que a região foi batizada de Terra do Fogo. Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le quedó la sal, lamiéndole los orígenes, enseñándole el cantar que interpreta libreta en la cubierta, el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar. Una mañana de marzo, poco antes de clarear, trabajadores del agua que no se saben marear, masculinos como el viento, bruñidos de temporal. Mirad, ahí van. Mirad, ahí van los que en tierra firme no saben andar, que beben vino y no saben nadar, porque el destino no les quiso enseñar. Miradles bien, miradles bien, son 37 y antes eran 100, son orgullosos, gente de fe, eran pescadores antes de nacer. Se levantó la arbolada sin quererlos avisar, y en el primer golpe de agua comenzaron a zozobrar. El piloto está borracho, le tienen que amarrar. Naufragaron despacio, como intentando esperar. Solo el piloto ha quedado para poderlo contar. Desde ese día borracho ya nunca sale la mar, y no hay suficiente vino para comprarle la sed, y busca un verdugo amigo. Mirad, ahí va, mirad, ahí va, el que en tierra firme no sabe andar, que bebe vino y no sabe nadar, porque el destino no le quiso enseñar. Miradle bien, miradle bien, eran 37 y solo queda él. Es orgulloso, es hombre de fe, era pescador antes de nacer. Que nadie levante un vaso, que nadie se atreva a hablar, que está pasando un marino, que está pasando un borracho, con toda la mar detrás. Dia 1 de novembro começam a travessia do Estreito, na altura batizado de Todos os Santos, e que é hoje o Estreito de Magalhães. Esta travessia demoraria 27 dias. Ao chegarem ao outro lado, depararam-se com um novo oceano de águas calmas, a que chamariam de Pacífico. Estrella de la mar, de dolor y de... sal y de tristura me ha librado, pues que la cruel tortura. A 6 de março encontram algumas ilhas onde se abasteceram de água doce e frutas. No dia 16 chegam às Filipinas, onde são bem recebidos pelos indígenas. Porém, dia 27 de abril, ao desembarcar em Mactan, Fernão de Magalhães é atingido por uma flecha e morre na praia. A partir daqui, após várias mudanças de comando, Juan Sebastián Elcano, navegador basco, assume o comando. Na viagem de regresso, a frota agora com apenas as naus Vitória e Trinidad, ainda fazem um carregamento de especiarias nas Ilhas Molucas. Atravessam o Oceano Índico. Contornam o Cabo da Boa Esperança em 19 de maio de 1522. Continuando a navegar no Atlântico, furtaram-se ao encontro com as naus portuguesas e acabam por chegar ao porto de partida, Sanlúcar, a 7 de setembro de 1522, somente com 18 homens, o restante de uma tripulação inicial de mais de 200 de marinheiros. A viagem de circunnavegação demorou quase 3 anos, num total de 42 mil milhas percorridas. No próximo dia 5 de janeiro, o navio Escola Sagres sairá de Lisboa para realizar, durante um ano, a rota de Fernão de Magalhães. Nos últimos 3 temas estivemos a ouvir o cantor basco Patxi Andion, falecido ontem num acidente de viação. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Colmena de estertores y alboradas, palco de silencio y aún idioma, puente de misterio que se asoma al macizo sentir de las estrellas. Mi ciudad, vieja señora de la mar, ramificada en vino y en canciones, tejida donde el agua como encaje que utilizas por callar a bocas bufones, por renovar azules y equipajes. Mi ciudad, vieja señora de la mar, San Sebastián. Bárbara y presente te me asomas a la luz incalculable inmaculable de mi sangre, que juntado gramo a gramo en tus aromas y ensayé popularmente desde antes mi ciudad, vieja señora del amor. Lentamente virgen te conservas, con la frente ante la mar como un asalto, reservando tus axilas, tu vientre, para quien como yo Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves aqui na Rádio Boa Nova, às segundas e sextas-feiras, 21 horas.